encontrei meu lugar. Tem peão de boiadeiro que vive a laçar. Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar. Lendas de animais e rios, aves, flores, desafios, este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente sonhar. Animais e rios, aves, flores, desafios, este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente. Até